psicoterapia individual, de grupo e os livros publicados pela Próton Editora, os livros da psicanálise integral, os senhores podem entrar em contato pelo telefone da CITA em São Paulo, 11-3032-3616 ou pelo portal www.trilogia.ws. Até!